sua glória de esplendor para descer a este mundo. Viu tão pecador, na cruz a sua vida entregou por amor, e dessa forma o seu sangue derramou por mim tão pecador e merecedor. Mas sua graça me alcançou. Eternas marcas do amor de Deus estão marcadas no Filho seu. Marcas que jamais vão se apagar, jamais vão se calar. A minha vida em sacrifício de louvor entrego a ti, Senhor. Eternas marcas do amor de Deus estão marcadas no Filho seu. Marcas que jamais vão se apagar, jamais vão se calar. Mas agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora levo em meu corpo as marcas de meu Jesus, mesmo que espinhos ti, Senhor.